Pessoal, eu não consigo. Eu não consigo viver sem vocês. Eu estou super arrependido de ter abandonado o podcast. A minha vida transformou-se num inferno. Eu saio de casa, as pessoas enxovalham-me logo. Chamam-me artolas e convencido e bada merda e otário do caralho. Epá, a minha vida está um inferno. A minha experiência no canal que é Tocacuá não correu bem. Não sei porque não gostavam que eu estivesse a fazer as gravações com as calças para baixo e queriam que eu vestisse. Pá, eu não consigo. Vocês sabem que eu, para estar à vontade e conseguir falar sem problemas, preciso estar com as calças para baixo, com as mãos dentro das cuecas. E, pá, por favor, aceitem-me de volta. Eu não me importo, vocês podem ficar com o dinheiro todo, eu não quero saber. Mas eu preciso de vocês. A minha mulher, inclusive, diz que se eu não voltar para vocês e fizer o podcast, ela põe o divórcio. Pá, eu preciso mesmo preciso disto para viver. Por favor, reconsiderem, e se eu puder voltar, pá, eu faço o que vocês quiserem. Menos isso que vocês estão a pensar. Ok? Vá. Obrigado. Adeus. Beijinhos. Entre las nalgas de mandarín. O tema que eu escolhi para o episódio de hoje, pá, alguém mandou um trambolhão. Foi o meu microfone. Já está. Já está. Eu acho que foi o tema. O tema é um tema que, pronto, a malta não fica inquieta, ou fica demasiado inquieta em relação a este tema, que são os atores que começaram na indústria pornográfica e deram um salto para o cinema convencional. E que não são tão poucos quanto isso, não é? Sim. Se calhar o mais conhecido é provavelmente o Stallone, que, exatamente, nos anos 70 começou no The Party at Kitty and Studs, que depois, mais tarde, depois do êxito do Rocky, foi rebatizado como Italian Stallion, apesar de ele aparecer nu, mas não tem nenhuma cena com penetração no filme. Não sei. Mas e aparece os genitais ou não? Eu nunca vi. Nunca vi. Aparece a genitália assim. Aparece os tomatitos por trás. Portanto, é para adultos. É. Mas não é aquele, não é aquele porno hardcore que agora se vê. É assim uma coisa mais erótica. Era muito flower. Só vocês tinham tido a curiosidade de ver os genitais do Stallone. Era muito flower power. Era ali o início dos anos 70. Era tudo muito. A malta juntava-se todos nus numa roda a tocar Kumbaya e a fumar umas merdas. E muito. O Pedro já me contou umas histórias. Muito Jackson 5 no meio das pernas. Em Coimbra. Ah, sim, quando eu tinha 17 anos, quando esse filme estreou. Exato, em 1970. Muito bem, mas estou curioso para ouvir esse desafio. Vamos embora, Paulo. Temos, mas espera lá, ainda temos aqui alguns nomes conhecidos, que é a sexagenária deputada Cicciolina, não é? Sim. Que depois de ter conhecido todo o tipo de pilas do reino animal, decidiu ir para o Brasil para gravar a novela da Chica da Silva. Não sei se vocês se lembram dessa fase. Ela entra? Entrou, não entra, me entra, entra, pá. É pá, não me lembro, só me lembro de lá da Chica da Silva mesmo. Faz de lá de realeza italiana fugida da Europa e não sei o quê. Essa novela era fodida, pá, para a altura. E mostrava mamas e caraças lá, as escravas a serem chicotadas e não sei o quê. Só coisas boas. Mas a gaja teve... Era TVI, a gaja teve na Santiago Alquimista há pouco tempo. Na discoteca lá em Lisboa. E por acaso eu achei piada uma notícia do Correio da Manhã que dizia: Cicciolina mostra as mamas em Santiago Alquimista, ou em Lisboa, ou em Portugal, uma merda qualquer. E eu. Mas ela basicamente está sempre com as mamas à mostra. Claro, e eu lá está. Que vocês acham? Fui clicar para ver, não é? Conclusão: a gaja tem um decote muito grande, mas não se vê nunca os mamilos sequer, percebes? Pois é, aquilo é tão grande, está sempre assim. É só para a malta ir lá clicar para render mais uns créditos. Temos também aquela lenda do porno que faz cameos em carradas e carradas de filmes de primeira linha, que é o Ron Jeremy. O Ron Jeremy. Uma lenda do porno, não é? Clássico. Um grande amigo nosso aqui do podcast. É verdade. Ah, é? É verdade. Já. Importante. O Ron Jeremy é uma lenda. O homem já tem 1000 e tal filmes, pá. Sim. Santo padroeiro do nosso podcast, parece uma coisa bonita de se dizer. E depois também há quem faça o inverso, como o Alexandre Frota, que fez, que passou primeiro pelas novelas e depois passou para o hardcore. Mas isto, não sem antes deixar o Zé Castelo Branco com o Andar Novo. Este episódio, e de repente isto levou aqui uma guinada um bocado esquisita. Estávamos a falar de atores e de repente vamos para o Frota e para o Zé Castelo Branco. Mas agora, para fazer a introdução aqui ao desafio, eu tenho que falar num nome muito particular, que é Tracy Lords. Sim, é a minha preferida. Você sabe quem é Tracy Lords? Oh, quem é que não sabe quem é Tracy Lords? Claro que sim. Eu até vou tirar as calças já. Que aparece no Blade, que é melhor. No aliás, eu sugiro que façamos o resto daqui do podcast com as calças abaixo da linha dos tornozelos. Combinado. Eu já estou. É como okay. Deixa-me só tirar o cinto. Pronto, como okay. Sempre. Já está. Como sempre. Segue. Então, a nossa amiga Tracy Lords fez uma carrada de filmes, ainda para adultos, mas ainda sem ser ela própria adulta. Ela começou com 15 anos, só que ninguém sabia, porque ela, com um BI falso, começou a fazer filmes para adultos e pá, fez mais de 60 filmes para adultos com underage, menor de 18 anos. Mas ela depois, esses filmes foram todos ilegalizados depois mais tarde, como sendo pedofilia. Exatamente, é por isso. Isso também tem a ver aqui com o desafio, esse facto. Porque ela é considerada uma persona non grata na indústria para adultos, precisamente porque ela por si só quase que ia pá, dando cabo de toda a indústria. Dando cabo da indústria. Só o padrasto dela é que sabia a idade que ela tinha, porque foi ele o gajo que a iniciou na má vida. Curiosamente, amor de pai. Isso dava um bom Oscar, dava um bom filme para ganhar. Amor de pai. Isso dava um bom título para o Correio da Manhã também. O namorado dela, da altura, que era um gajo que tinha mais de 10 anos do que ela, dizia que também não notava grande diferença porque ela era muito desinibida nas artes do amor, portanto. Era desarrascada. Era novinha, mas era sabida. Agora, todos os filmes, como o Pedro estava a dizer, todos os filmes que ela fez antes de atingir a maioridade, as cassetes VHS foram recolhidas das prateleiras dos videoclubes e dos armazéns das distribuidoras e foram todos destruídos. Sobraram apenas alguns artefactos aí pela net, alguns VHS rips, para corroborar que isso realmente existiu. Agora, ela, em mais de 60 filmes que ela fez, se escaparam apenas 3 que ela fez como adulta. E isso então leva-nos aqui ao nosso desafio. Vamos embora. Então vá, vamos aqui ao desafio. Chuta. Então imaginem que vocês têm acesso a toda essa filmografia perdida, uhum, e que estão aí no conforto do vosso lar a desfrutar da libidinosidade da jovem Tracy, mas há um senão. Como ela tinha apenas 15 anos, vocês estão a cometer um crime porque se trata de pornografia infantil. Assim sendo, cada vez que vocês sentissem uma ereção, aparecia um enxame de 700 abelhas assassinas que vos forroavam os tomates até eles incharem e ficarem do tamanho da cabeça do homem-elefante. Qual era a alternativa? Caso vocês achassem que este tipo de pornografia não é a vossa praia, porque são demasiado púdicos, coisa que vocês não são, de repente aparecia o Stallone todo nu, só com um capacete do Judge Dredd, sim, para vos enrabar a sangue frio enquanto gritava I am the law o tempo todo. E isto acontecia 65 vezes, porque é o número de filmes que ela fez enquanto menor. Ok? Agora, ainda há aqui uma contrapartida. Há aqui uma salvação. Há aqui uma salvação. Há aqui uma salvação. Que é, há aqui uma terceira opção, que é o Gulag. E o que é o Gulag? É esta opção, se vocês escolherem esta opção, vocês têm de jogar um jogo e pagar o preço para se livrarem dos desafios anteriores. Só que vocês não sabem o que é o Gulag. Ou escolhem então um dos anteriores desafios, ou escolhem então este jogo de surpresa. Ai, qual é a vossa opção? Twist. Está muito à frente. Está à frente. Eu li o manual, eu li o manual antes de. Está na página 107, a linha B. Não, que temos a acrescentar. Muito bem informado, querido. Pá, eu vou começar porque enquanto o Pedro e o Miguel pensam. Eu ia para a hipótese A, para a primeira. Então, o enxame de abelhas? Porque essa parte do inchar... Sim, porque essa parte do inchar, se não fosse só os tomates, foi também o resto. Dá umas fotos. Mas ouve, mas ouve. Mas é cada vez que tu sentires um indício de direção que isso acontece. Elas vêm todas enxameadas e atracam-se a ti. Não sei quanto a vocês, mas para mim já não é fácil, caramba. Sentir esses indícios, portanto, eu vou pá, e depois sentir. Epá, o que eu digo, o inchaço pode ser bom, dá para tirar umas fotos jeitosas e para enganar. Tu alguma vez foste mordido por uma abelha ou por um abelhão ou uma coisa? Um só, eu estou a falar de 700 abelhas, pá, não é um. Eu acho que o Carlos noção... fazer um maço dentro das calças jeitoso. O Carlos está excitadíssimo com essa opção de ter abelhas a picarem-lhe a gaita. Opa, meu caro, estás à vontade. Entre teu, cada um com a sua tara. E picar a gaita. Vocês, desculpa, cada um com a sua tara. Que pode, exatamente, pode funcionar uma coisa muito interessante. Já vos disse, depois vesti umas calças, saí à rua e toda a gente olhava a pensar que eu era super total. Ou tive o Stallone a enrabar-me, epá, não sei porque vocês estão a questionar. E enquanto grita, I am the law. Altos berros, a vizinhança toda tinha que saber. Não, mas essa parte 65 vezes? De gostar. 65 vezes. Que era cada vez que vocês viam um filme. Miguel está a pensar se fosse 15. Não, ou 64. Cada vez que vocês viam um filme da Tracy, tinham que gramar com o Stallone. É que não. Não, eu vou pá, agora deixo os meus colegas escolher o resto. E tu, Pedro? É assim, isto vocês, pelo menos o Carlos, como é um gajo da cidade, nem sequer sabe o que é ser picado por uma abelha, não é? Porque... Pois, se calhar só sabe o que é ser picado por uma urtiga, mas não é nem de longe parecido. Pá. Uma abelha fodida, ainda por cima se um gajo for alérgico. Mas como sou um gajo da cidade, também não sei o que é ser enrabado por um gajo mais velho, pelos vocês. Tem alguma experiência disso, mas vá, continua, Pedro. Vocês não se esqueçam que há o gulag. Opa, eu vou escolher essa hipótese. Mas olha, o gulag pode ser coisas boas, sim. Pode ser tipo. Pode. Pode ser coisas boas. O gulag é surpresa. O gulag é surpresa. Sim, nós temos que escolher o gulag para ver o que é que sai daí. Opa, sim, eu só digo o que é se alguém escolher. É um facto. Bem, eu vou escolher. O Miguel escolhe o gulag. Eu escolho. É, o Pedro escolhe ser rebatado o Stallone. Temos que seguir para o gulag, vamos embora. Pedro, diz tua justiça. Porque eu sou. Eu sou com o Stallone? Eu sou púdico, não é? São pessoas púdicas é que escolhem o Stallone. Epá, eu preferia ser mordido na gaita por abelhas também. Stallone. Tá, então, Miguel, vamos jogar o gulag então? Vamos lá. Antes de ir ao gulag, deixa-me só dizer, o Pedro na verdade preferia morrer, mas como não é essa hipótese, foi por um tigre. Mas continuei. Mas houve, ele após um atroz sofrimento durante 5 dias morria. E tu também. Ah, yeah. Não. Andar aí com o picha grande. Mas morri inchado, inchado, incha e morre. Grandes campeões. Está certo, mas vamos então para o gulag que eu estou curioso. O gulag. Então, o gulag... Vocês para se livrarem então dos anteriores desafios. Eu não, o Miguel. Desculpem lá se quer ter gaita amanhã. Exatamente. Continua. Então o Miguel, para se livrar do enxame de abelhas e do Stallone, tem de jogar à centopeia humana com outros 5 gajos. E o Miguel é o penúltimo gajo. O penúltimo, ainda por cima. É o penúltimo. Então pronto, então olha. O primeiro gajo, eu vou dizer que é o primeiro gajo. O primeiro gajo é o Hulk Hogan. Sim. Que comeu uma feijoada que lhe deu a volta aos intestinos e está cheio de diarreia. O segundo gajo, com a boca cozida ao cu do Hogan, é o Shia LaBeouf. Claro, esse tinha que ser... Tinha que vir, mano. O terceiro gajo, com a boca cozida ao cu do Shia LaBeouf, é o Azamat Bagatov. Vocês sabem quem é? Não faço ideia. É o amigo cazaquistanês do Borat. Aquele gordo peludo. Parece que nojo. Yeah, e o Miguel está com a boca dele cozida ao cu do Azamat Bagatov. Estou com a cabeça toda dentro do cu desse gajo. Toda dentro do cu do gajo. Oh, e ele é suado ainda por cima. O gajo se transpira bué. Quem é que está com a boca no meu cu? Quem está com a boca no teu cu é o Wikipop. Pronto. Então, está muito bom. As abelhas já parecem melhor. E este desafio, só termina quando a diarreia do Hulk Hogan fizer o ciclo completo e sair pelo cu do Wikipop. Mas olha, pelo menos ficas com a gaita. Exatamente. Epá, mas tem que ter uma escolha. O desafio é isto. O Miguel já quer pagar. Não, mas a tua escolha foi esta. Foi livrar-te dos outros dois desafios. Ah, e saiu-me isso. Está bem. Ai, muito bom, sim. Pronto, senhor. Pronto, obrigado. Obrigado. Uma bela semana. Vou-vos colocar uma questão. Num comboiozinho normal, nada dessas coisas. Sim. Um comboiozinho normal de 5 gajos. Ah, sim, normal. O dia a dia. O dia a dia. Exato, o dia a dia. Qual é o gajo que tem mais prazer dos 5? Isso é uma andota? Mas... Não, é um desafio, uma pergunta. Mas algum deles é hétero ou são todos gays? Ou como é que é isso? São todos gays. Pois, depende do que é que cada um gosta, não é? Não sei, diz mais. O que é que tu gostas mais, Carlos? Não, quem está a fazer pergunta sou eu, cara. Epá, eu não faço ideia. Eu não, por acaso não tenho experiência na área, mas o Carlos certamente deve ter alguma coisa a dizer. Não, eu acho que o Carlos, para levantar a questão, é porque porque ele está na dúvida. Ele não sabe se quer ser o primeiro ou o último. Não, segundo o que o Miguel explicou, é o segundo. Então, é o segundo? Porque além de ter tudo o que os outros têm, consegue pôr a mão na pila do primeiro. Que é uma coisa que mais nenhum dos outros 5 consegue. Pronto, é só uma curiosidade. E se o primeiro, não gostar que lhe toque? Não, mas o segundo está a ter o prazer de ter a mão lá, não é? Tá, não sei, pronto. E se o gajo lhe der uma palmada na mão e dizer, não mexe aqui? Pá, isso já é nas tuas fantasias, ó Paulo. Eu só fiz uma pergunta muito simples. Não, mas tu foste ao pormenor de saber que o segundo gajo... era o que usava mais. Foi o Miguel que me contou. Era o que usava mais. Também não sabes o que é que se passa com o primeiro gajo. Pá, o primeiro gajo pode dizer assim: agora vamos fazer um círculo. O primeiro é o pior. Agora vamos fazer um círculo e vamos fazer uma pescadinha de rabo na boca. Ou pode não. Eu, olha, o Miguel contou-me isto uma vez e não me esqueci. Decidi partilhar com vocês. Pá, obrigado por me relembrar disto. Que eu tinha contado. Foi um momento muito educativo. Sim, porque o Miguel foi o único que manteve a gaita no final do desafio. Exato. Não, desculpa lá, vocês após 65 vezes de serem violados pelo Stallone, vocês mantinham a gaita também, pá. Sim. Depende, se o Stallone agarrar, à bruxa. I am the law! E ele é o braço forte da lei. Exatamente. Se o gajo agarrar, não é fácil. É coisa que pode doer. Está certo, mas então e mais estrelas de Hollywood começaram na pornografia, ó Paulo, conta-nos lá. Pois, tu gostas muito do Charlie Sheen, não é? Eu tenho que ter algum cuidado com a resposta. O que é gostar muito do Charlie Sheen? Eu gosto. És fã do Charlie Sheen? Sou fã da carreira cinematográfica do Charlie Sheen. Eu gosto da maneira como tu distingues uma coisa da outra, está bem. Da carreira. É preciso ter cuidado exatamente, com o que se diz aqui. Mas o Charlie Sheen, ele é fã de pornografia também, pá. Porque o gajo teve um passo de se casar com a atriz Amber Lynn. Vocês lembram-se da Amber Lynn? Não. Sim. Eu não me lembro, mas eu acho que o Charlie Sheen também já não se lembra. É provável que não. Nesta altura. E se calhar ela até lhe pegou algumas coisas. Não sei se foi ela, mas pronto. Mas o Charlie Sheen, pá, o gajo teve que fazer umas desintoxicações sexuais e não sei o que lá, como é que isso se chama. Aqui lá para a mesma clínica que o Michael Douglas, o Michael Douglas e esses gajos todos andaram a fazer o Chovny lá o tratamento. Também era a tua porno. Também é um tarado. Também foi, então, acho que começou assim, umas brincadeiras. Pois, acho que Californication tem que ter o origem de algum lado, não é? Mas pelo que eu percebi também quando pesquisei, havia uma série qualquer início dos anos 90 que houve vários que começaram com o soft porn. Vários atores famosos começaram aí. O Matt LeBlanc também. Dos Friends também começou nessa série. Como é que se chama? Era The Red Shoes Diaries, está aqui. E então foi softcore. É daqueles porn que eles só se esfregam, mas não acontece sim, nada. Sim, que a gaja sai da barriga, parece o Alien. Né? É os da Playboy. É os da Playboy. Eu vi os telefilmes da Playboy. Eu nunca achei piada aí. Sempre gostei mesmo de ver a penetração. Vocês sabem qual foi a minha introdução ao mundo da pornografia? Estou com medo de perguntar, diz lá. Eu andava no ciclo e no ciclo, depois do ciclo, havia um punhal e nós tínhamos que atravessar. Atenção, calma aí, calma. Vocês já estão a imaginar muita coisa. Nós para... Pedro, corta lá isto. Nós para irmos uma reprografia, tínhamos que atravessar um pinhal. E então havia lá uma casa abandonada, já toda tomada pelas silvas. Epá, que despertava a curiosidade. Vou chorar, não é? No final chora, disso vou chorar. Chora. E então, nós um dia decidimos ir lá explorar, ver o que é que havia lá naquela casa. E o que é que nós encontramos? Aquilo tinha sido um armazém, ou uma casa de revistas, ou o que fosse, e tinha lá caixotes e caixotes da revista Gina. Ixi, que sonho. Da revista Gina, ou lá, caixotes que daquela sonho. Porcaria. E eu consegui gamar duas que estavam ainda relativamente intactas. Duas caixas? E eram sequenciais, era um número seguido. Era, pá, imagina como era a 73, outra era a 74, ou algo assim do género. Então os títulos são memoráveis. O título da primeira era Primeiro Comi a Mãe. Era mesmo assim. E o número seguinte era E Agora Foi a Filha. Opa, brutal. Brutal. Brutal. Já diz o outro que bombom é tirar da mãe e pôr na filha, né? Ou bonito, bonito, ou lá. Não sei. Então vocês lembram-se qual foi o primeiro filme porno que vocês viram? Eu lembro-me. O primeiro que eu vi chamava-se... Mas quando eu vi filme... Sim, o primeiro filme que eu vi chamava-se O Tio Paulino. Como? Como é que era, desculpa? O Tio Paulino. Ah, o filme... Tio Paulino? Mas era um filme português, um tuga? Não, era italiano, mas porno italiano. Ah, pai, mas com dobragem, direito a dobragem de título em português. Não sei, só sei que alugámos esse filme, isso foi para aí 87, a malta toda fomos lá para a casa de um gajo que não tinha os pais em casa, e toda a gente assim muito nervosa. E vai ser a primeira história gay da história do filme. A malta e lembras-te de alguma cena em particular? Não tens que fazer essa pergunta assim. A pergunta tens que fazer, lembras-te quantos minutos é que aguentaste até parar com mas deve ter sido o único filme que foi visto de princípio ao fim, com a moto toda a ver aquela merda. Tudo a cagarem-se uns aos outros. Tudo com a mãozinha lá. Não, mas nós fazíamos isso de maneira diferente do que vocês faziam lá na. Onde quer que tu fosse, tu moravas. Eu sou gajo da cidade, não te esqueças, não há cá da cidade, tu és das ilhas, pá. Às vezes não tens muito para onde fugir, pá. Mas eu acho que é adequado, a gente pode terminar aqui. Aliás, o nosso episódio tu, hoje. Saíste das ilhas porque lá tu eras conhecido como a Carlinha dos Cabelos Dourados. Por isso é que saíste das ilhas. Bem, mas eu vou dizer, propor um desafio para terminar. Vamos inovar. A gente faz sempre o desafio para abrir os episódios. Vamos fazer um desafio para fechar o episódio. Basicamente é sinónimos de, por falaste em gina, vagina. E o primeiro que não souber um perde e acaba o episódio. Parece-se bem, ou posso, não? Posso só contar uma coisa aqui relacionada com isso? Conta lá. Eu tenho uma prima que é casada com um primo meu. E ela chama-se Gina. E ela chateia-se, mas por acaso ela nunca apanha isso à primeira. Eu começo assim, vá lá, Gina. E ela nunca apanha isso à primeira, mas quando ela percebe, ela fica toda doida comigo. Mas pronto. Pronto, só quis contar então, isto. Então vá. Um de cada vez, que posso ser eu, Miguel, Pedro e Paulo. E continua essa ordem, vá. Começo eu, Pachacha. Pássara. Isso não rima, cara. É para rimar. É sinónimos. Ah, okay. Tem um destino. Bora, Paulo. Ah, sou eu que tenho de dizer uma? É. Então, periquita. Então, crica. Pipi. Entre folhos. Entremeada. Xoxota. Xoxa. Carne da Sara. Buceta. Baú da felicidade. Essa foi a baú da felicidade. Patareca. Parreca. Olha, buraco negro. Afoga gansos. Epá, não sei mais. Pronto, podes pôr música, Pedro. Túnel do Amor. Areia Movediça. Gruta. O Pântano da Paixão. Pêssego. Peach, peço. E papo seco, esqueci-me de papo seco. Olha, papo seco, agora ainda foste a tempo. Mas vais com duas de atraso. Muito bom, está certo. E os outros 50, 57 que tinha aqui? Quê?